Capítulo 14. Unção, uma necessidade. Alexandre Knox, um filósofo cristão da época de Wesley, não um adepto, mas um grande amigo pessoal de Wesley, escreveu com muita simpatia sobre o movimento wesleyano. Ele diz: é estranho e lamentável, mas sinceramente acredito ser um fato que, com exceção dos clérigos metodistas e metodísticos, não há muito interesse pela pregação na Inglaterra. O caso geral é que os homens da religião perderam totalmente essa arte. Existe, na minha concepção, nas leis grandiosas do mundo moral, um tipo de compreensão secreta, semelhante às afinidades na química entre a verdade religiosa corretamente promulgada e os sentimentos mais profundos da mente humana. Onde uma delas for devidamente exposta, a outra surgirá. Não nos ardia o coração? Mas para isso acontecer, é indispensável que exista sentimentos de devoção naquele que fala. Bem, fico obrigado a afirmar, com base em minhas observações, que sem qualquer possibilidade de comparação, é mais provável encontrar na Inglaterra essa unção em um pequeno convento metodista que na paróquia de uma igreja. Isso é apenas isso. Parece de fato ser o que enche as casas metodistas e esvazia as igrejas. Não sou, creio firmemente, um entusiasta, sou um membro da igreja, dos mais sinceros e cordiais. Um discípulo humilde da escola de Hale e Boyle, de Burnet e Leighton. Mas agora preciso confirmar que quando estive nesse país, há 2 anos, não ouvi um único pregador que tenha me ensinado como os meus grandes mestres, que não fossem metodistas. E agora ando em desespero para obter um átomo de instrução vinda do coração em qualquer outro canto. Os pregadores metodistas, embora eu nem sempre dê a minha aprovação para todas as suas expressões, com a maior das clarezas, difundem essa religião verdadeira e imaculada. Experimentei um verdadeiro prazer domingo passado. Sou testemunha de que o pregador disse palavras que, ao mesmo tempo, eram palavras de verdade e sobriedade. Não havia eloquência. O homem honesto nunca sonha com tal coisa, mas foi muito melhor. Uma comunicação cordial da verdade vitalizada. Digo vitalizada porque era impossível não sentir que ele mesmo vivia o que declarava a outros. Essa unção é a arte da pregação. O pregador que nunca teve essa unção nunca dominou a arte da pregação. O pregador que perdeu essa unção perdeu a arte da pregação. Sejam quais forem as outras artes que tenha mantido, a arte de preparar o sermão, a arte da eloquência, a arte do pensamento elevado e cristalino, a arte de conquistar uma plateia, ele perdeu a arte divina da pregação. Essa unção torna a verdade de Deus poderosa e interessante, chama e atrai, edifica, convence e salva. Essa unção vitaliza a verdade revelada de Deus, torna-a viva e transmite vida. Até mesmo a verdade de Deus falada sem essa unção é trivial, morta e mortífera. Apesar da verdade ser abundante, apesar do pensamento ser substancioso, apesar da retórica ser vivaz, apesar de ser crivada de lógica, apesar de ser poderosa no ardor, sem essa unção divina, a pregação transmite a morte, não a vida. Spurgeon diz: fico me perguntando quanto tempo podemos surrar nosso cérebro antes de dizer, em termos simples, o que significa pregar com unção. No entanto, quem prega reconhece sua presença e quem ouve logo detecta sua ausência. Samaria, em penúria, tipifica um discurso sem unção. Jerusalém, com suas festas e coisas substanciosas, cheias de tutano, pode representar o sermão enriquecido com unção. Todos sabem como é o frescor da manhã, quando pérolas do Oriente abundam em cada folha de grama, mas quem pode descrevê-la ou mesmo produzi-la por si só? Tal é o ministério da unção espiritual, nós sabemos, mas não conseguimos dizer aos outros o que é. Simulá-la é tão fácil quanto leviano. A unção é algo que não se pode industrializar e as limitações são menos do que indignas. No entanto, ela em si mesma não pode ser comprada e é além de qualquer medida necessária, caso se queira edificar os fiéis e levar os pecadores a Cristo.